despacho 3, posição 06, atento ao sinalizador. Estabilizado cono 759 nesta proa, descendo para 2000 pés, ajuste de altímetro no 017. Você consegue interceptar nesta proa? Nível autorizado. Na ponte 02, chefe da ponte 3. Sinal se aumentou na frequência 118.95. Rodou, bom dia, bono 865, vai passar externo, baixar o trabalho e assim. Bono 865, muito bom dia, contato visão, cheque trem, livre pouso zona 10, o vento é calmo e a pista encontra-se molhada. Baixar o trabalho, sim, pista molhada, não tem estado pouso zona 0, bono 865. Para cargo 6570, oficina de educação de chegada Mário, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 19017. 65 no solo 37, livre à direita, 121, decimal 9. Para a direita, 121. Reduza para 1809, descendo para 2 mil pés. Ajuste de altímetro 0197, de controle interceptando esta proa. Afirmo, reduzindo 1809, proa de torno, descendo para 2 mil, voo 9093. Azul 4040. Completo sinal, chama em torre na frequência 118.95. 18.95 no 7.9. Salvador, gol 759. 759, reporte quando visual, continua a aproximação. O vento é calmo, altímetro marca 1017. Continua, aguarda autorização no 017, gol 759. Seja, tem o 360 autorizado, aceito, aguarda. Número 2 para a conta, só um minuto, 3, 5 minutos. Copiado, autorizamos 71, ataque da direita até o ponto de espera da 1-0, lá já meteu 1-1-8-9-5, ajuste 1017. Curva direita, subida da EL, transição ótima. Controle 1208, transponder 5104. Afirma visual. Tem livre pulso na 10, levanta a calma. Dado posição na 0, gol 7-9. Conteja apenas a saída. Estação 37 da Gol, agora sua retaguarda, 5 metros de general, setor, iniciando no 08, reportagem. Zulona 7, até a Pino, após direto, decola da 1-0 com curva à direita, subida a Arbor, transição elefa, controle 1-208, acione 1-05. Centro, completo final, você aumentou na frequência 1-1-8-95. 1-1-8-95. Torre, bom dia, 1-0-9-3, avisado em DF, passando de volta. 0-9-3, continua a aproximação, aguardando o pistão livre. Aguardando, 1-0-9-3. 1759, no solo 44, livre direita, 121, decimal 9. 219, graça. Sete, mantém o ponto de espera e aguarde. Bruno 093, cheque trem, livre pouso na 10, o Dante Calva. Pista molhada. Autorizado o pouso, pista molhada, Bruno 093. Bruno 9, táxi via alfa, reporte antes da direita. Contra antes da direita, 7. Chama pro táxi. Rio 9811, ação de educação, chegada a Mário, desse mantém 050, metrô 10117. Identificou, aguenta na Mário, momento 9811. Ah, 3171, ali mantém pista 1-0. Bruno 093 no solo, agora 47, livre à direita, 121, decimal 9. Livre à direita, 121, decimal 9. Sete, uno, tem livre decolagem da 10, o Dante é calmo. Passar retaguarda, iniciei chantagem. Após o azul. 0 Sax, via pátio Índia e Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Altímetro no 0 no 7. Após ingresso pela Juliette, portão 09, atento ao following. E na sequência o voo no 093 para o 08. No 7-1, decolou agora o 4-9, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia, 3-1, 7-1. Controle Salvador, bom dia, tá 3171 na saída da EL. Tá 3171, contato da Anacolásio, mantém nível 360, saída da EL. 360 da EL, 3171. Salvador, Astra, cargo 570, localizador. Sente, Astra, cargo 570, complexo sinal, chame 2 na frequência 118, decimal 95. 245, beleza. Quatro zero, mantenha o ponto de espera abaixo. Oi, Salvador, bom dia, para cargo 6570, final da 10, passa para você. Para cargo 6570, continue a aproximação, reporte plano visual. Tá visual já, certo. 7, livre pouso na 10, levanta calma. Livre pouso na 0, para cargo 6570. 6570 para informação, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Bem, muito obrigado. Atingiu 58-1 no disparador de meu pé de ajuste aqui na 2017 e forma estabilizada. 2017, porque ele está estabilizado, 98-1. 4040, a linha mantém pistão a zero. Também é 570 no solo 55, livra à direita, 121 no decimal. Vai livrar à direita, 219 no solo, pra cara que meia 570. 017. E o 98111, a turma nos informa agora que a chuva leve sobre o aeróbico, com cerca de 1.500 pés, com a visibilidade de 3 mil metros. Até 3 anos, chegou 3 copiões de informações. Dolo 7, utilizado taxa direita até o posto de Dolo 0. O... Paulo Salvador, bom dia, para cargo 6570. Bom dia, Alfa 6570, taxi Alfa Juliette para o Pátio 3, posição 07. Alfa Juliette, Pátio 3, posição 07, para cargo 6570. Estou corrigindo, é alfa e quilo, ok? Alfa e quilo para o Pátio 3. Ok, alfa e quilo então, para o Pátio 3. É 5-7. Ok, então, muito obrigado, bom dia, 3 anos, 7 anos. O alfa é 5-7-0, 2-3-4. No 7, ali mantém pista 10. 0, 0, 0. Azul 4040, decolou 57, controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, azul 4040, boa. Salvador, bom dia, azul 4040, na série da El. Azul 4040, contado no radar na decolagem, mantendo 340, série da El. 340 na Daniel, Azul 4040. 19811, completo, sabe, procedimento, chame torre Salvador na frequência 11-95, a vista pista. Negativo, 1895, foi reportar 98. No 7, livre de colagem da 10, usando a Dino 7, 0 graus com 4 nós. confirmar a pressão giratória para o Rio 981? 118-95. Obrigado. Torre Salvador, bom dia. Rio 981, fui LS, estabilizou, marcha para baixo. Continua a aproximação, reporte quando o job está leve no aeródromo. Essa chuva leve no aeródromo, pista molhada. O vento para cheque é de no meio 0 graus com 3 nós. Reporte quando o contato visual. Botarei visual 989. 357, decolou 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 608, tá 3597. Controle autoriza Mazda pro Mazda pro azul 4040. A tua preferida saída, é agora. Pro Adidael então, 4040. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3517. Tá 3517, contato radar na decolagem, sub mantendo 360, saída Arbo. Arbo. 2.989. 170 com 2, livre pouso. Vamos lá no pouso. Nós 89, nós fala agora ao 02, livre direito, 1-2, 1 decimal. Gente, prepare Puca, Caju e Vai de Cobra, eu sou o segundo quatro. Conta até o 36, já aprovado. Aceita, aguarda. O 38. Aceito. Ok, prepare Dael, transição morte, vai aguarde. Número 2, sua conta. Dael, morte, aceitada. Bom dia, táxi Alfa, Alfa Kilo, para o Pacho 3. Atenta ao sinalizador, Rio 981. Controle, 1251, confirme, 4040. Afirmativo, 1251, alternando, 13395. Aqui, obrigado. Tá aqui em frente, bate 1 no Índia Alfa, até o ponto de espera da Luzela, lá chega a torre 1895, ajustado 2017. Bom dia, vovô. Ou direto posição Arbor, deve estar formação. Autorizado Arbor. Leva Arbor, muito obrigado. Guagio, nível, quem está autorizado para Aracaju, decola com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, agenda 5120, controle 208, guarde apenas a confirmação do nível. trip 5322. Próximo ao ponto, agora tá pronto. Rota 597, saber restrito nível 340. Restrito 340, Santa 597. Restrito 554, está autorizado nível 150 para Aracaju. Galeão, nível 360, via Upsulu 106 MAP, após Lúbito, Barbacena e conforme a rota do plano de voo. Decola do 10, curva à direita, perfil de subida da EL, transição módica. O controle 208, acima 5125. Transição módica, reporte para puxa acionado, portão 5. Agora na frequência 1288, alterna 1260. Frequência 2408, controle 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, trip 5328. 5328, contato radar na decolagem, 5901-190 sai da PUCA. 190 sai da PUCA, trip 5328, possibilidade de voar Caju? Perfil da saída agora. Mantendo. Estabilizado na LF, está presente. Ed, completo o nosso procedimento, está 3 anos, 5 trechos, agora estou na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, bateu, está 3 anos, 3. Afirmativo, doutora, está baixando travada a 4 milhas da 1-0. Sim, está 3153, fogo autorizado no 0, 160 graus, 03, mal de vento. Ajuste no 0 no 7, pista molhada. Livre pouso no 0, o Tantris 1-3. 153 TAS, falou ao Zuno 1, libera após a ECO, para liberar 1219. Libera após a ECO, após 219. 340, seguinte, prepare da ECO, transição morte, vai guarda de corte. Vou direto Campina Grande. Campina Grande, 5328. Autorizado Campinas, Campo Zulu 1-0, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da Leda Motiva. Aciona 5-1-2-2, controle 1-2-0, décima 8, azul 4-2-0-1. 5-1-2-2. Manobra 70, autorizado Cidade da Mar e desce para o nível 050. Prossiga. O time vai aguardar o Airbus da TAC, direcionando a violência, pode ser autorizado o Oxana Meruz no 1. Autorizado táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Quando lá chega em torre 1-1-2-1-9-5, ajuste no 017, bom voo. O Xalé 62-1-1, após a passagem do ATR da Trip, pode ir com a instituição no chão táxi. Thank you. Galeão 360, copia? Autorizado Galeão, via Pisulu 10, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil, segue da Eoleda, Motiva. Aciona 5133, controle 120, decimal 8, voo 1963. Protegimento correto, chama com pronta. No 4, decolagem autorizada no 0, 120 graus, 059. Cinco no quatro, decolado 1-8, 1-2-0-8. Obrigado. Controle, bom dia, trip 5-5-4. Trip 5-5-4, contato radar, tô para 1-5-0, sai da PUC. Gente, sai da PUC, 1-5-0, 5-5-4. Aquilo com o FINS 390, por conta. Visado com o FINS, dia do volume 10, nível 390. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil, saída da Eoleda, Motiva. Aciona 5135, controle 120.8, com 1093. 5135. Saída da Eoleda, Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Correto, não está pronto, voo 1093. Chega 62 e 1, autoriza ataque. E a parte 1 ainda até o ponto de espera. Quando lá chega em torno 118 do final 95, ajuste no 097 e bom voo. Voo 4201. Após a passagem do airbag da Avianca retaguarda, coordena o circuito solo e chama o táxi. 35320, chama Recife, frequência 1265. 126.85. Geral, agora 14 milhas para estado, cruzando 80. Certo. É 211, decolagem autorizado no 0, vento 120 graus, 1-1-2-4-1-2-0-8. 0-8, mas... Bom dia, Ocean M2-1, decolado, você escuta. Ocean M2-1. Ocean M2-1, contato radar, soltado 360, perfil da Euleta, após 2000, direto Lida. Sotra 2000, após 2000, direto, Sotra 360, após 2000, direto Lida, M2-1. Bom dia, como é que foi em Lima? Brasília 310, quanto pode? Autorizado Brasília, via Fuzilu 17, nível 310, decolada 10, primeira curva direita, 10 segundos aí da rota, eleva. Aciona 5137, controle 120, decimal 8, gol 1865. Controle 8, 6211, fica meio direita, pro 225, claramente 60, dá uma informação. Mike X2, Fox, prossiga. Será 1970, torre 1185. Será 1970, chama Vital com campo, agiu o chão 097. Alfa 4301, decolador 29, 1208, controle. 208, 4201. Controle azul 4201. Azul 4201, no contato radar, soltado 640, saída da Euleda. 640 da Euleda. Negativo. Negativo, chuva, pista molhada. Tudo bem. Aqui na postulação final tá. Tem um duplozinho, mas não é nada demais, nem turbulência tem. Confirma a turbulência. Nossa, espera, confirma a intensidade e atitude da turbulência. Não tem turbulência, nós estamos agora cruzando 1000 pés, estabilizados. É só um duplozinho de chuva aí, mas nada demais, quando a velocidade avisa. Ciente. Baixar travado. Ciente. Trip 5514, chama Recife, frequência 1265. 9970, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 08 nós, agora chuva leve, pista molhada. Positivo. Controle o azul 4201, vai precisar manter a proa 160 por 5 milhas para evitar a formação. Okay.